Sejam todos muito bem-vindos. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 32, o escambo do TSE com a Serasa. Eu sou Guilherme Goulart e, juntamente com Vinícius Serafim, falaremos sobre o acordo de cooperação firmado entre o TSE e a Serasa. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Um oferecimento, Roundpipe Consultoria. Olá, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bom? Tudo certo, tudo ótimo. Nesse episódio, vamos começar a falar sobre essa situação recente do que a gente chamou de escambo do TSE com a empresa Serasa. É, com a Serasa Experian. É. Literalmente um escambo, né? Literalmente um escambo, né? Um escambo que virou um escândalo. Até rimou. Para quem ainda não ouviu falar sobre essa situação, eu vou dar fazer um breve relato aqui de algumas notícias que a gente tem. Que agora no dia 6 de agosto se descobriu, e primeiramente eu recebi um tweet do meu amigo Rodrigo Veleda, que possui no Twitter Não Sou Um Número. Aquele tweet, em geral, algumas questões relacionadas com proteção de dados, proteção da privacidade. Ele tweetou sobre esse acordo, no dia 6, que já teria sido realizado entre o TSE e a Serasa, um acordo visando a passagem de algumas informações do TSE para a Serasa. Esse acordo, segundo o próprio Rodrigo Veleda, teria sido descoberto, claro, isso foi publicado no Diário Oficial, mas ninguém se deu conta disso. Sim, no dia 23 de julho. No dia 23, exatamente. No dia 23 de julho. E teria sido descoberto por uma pessoa, eu acredito até que tu conheça. Não vamos chamar descoberto, vamos dizer notado, né? Notado, é. Porque ele foi publicado no Diário Oficial, claro que é evidente que ninguém leu o Diário Passou Oficial, desapercebido. Né? Mas algumas coisas às vezes passam sem que as pessoas notem. E isso foi trazido à tona pelo Amílcar Brunazzo Filho. Né? Tu conhece ele, né, Vinícius? Sim, já há muito tempo atrás, quando se começou a discussão da urna eletrônica e tal. Uhum. Ele tem algumas posições bem firmes com relação ao uso da urna eletrônica. Com essa questão, né? É. Pois é. Bom, então o que aconteceu? Isso veio à tona, até onde se sabe, nas redes sociais. Eu repercuti um pouco isso, passei para alguns advogados que eu conheço. A questão começou a ser levantada, começou a repercutir mais ainda. E no dia 6 de agosto, o Estadão, né, o Estado de São Paulo, trouxe uma reportagem com o título Justiça Eleitoral repassa dados de 141 milhões de brasileiros para a Serasa. E aí dá conta dos termos desse acordo de cooperação técnica. Eu sei que tu tem ele aí à mão, né, Vinícius? Uhum, tô com Mas ele. Eu acho que a gente pode começar, tu pode, de repente, nos trazer as cláusulas principais desse acordo. A gente vai colocar ele no show notes para quem ainda não teve oportunidade de ler. Mas a partir da leitura dessas cláusulas, eu acho que a gente pode começar a nossa discussão sobre esse assunto. Vamos lá, então. Esse acordo foi assinado no dia 16 de julho, tá? O acordo. Ah. E no Diário Oficial não foi publicado no dia 23. Certo. Então, nesse acordo, pelo que a gente já estudou, eu dei uma lida aqui nele, as principais cláusulas que nos interessam para essa discussão aqui no podcast é a cláusula primeira e a cláusula terceira. Certo. Então, na cláusula primeira, do objeto, constitui objeto deste acordo a prestação pelo TSE à Serasa de informações contendo o nome do eleitor, número e situação da inscrição eleitoral, além de informações sobre eventuais óbitos e validação do nome da mãe e data de nascimento, conforme anexo primeiro. Aí tem o parágrafo primeiro. As informações fornecidas pelo TSE à Serasa poderão ser disponibilizadas por esta aos seus clientes nas consultas aos seus bancos de dados. Parágrafo 2º. Poderá haver cruzamento de dados previamente fornecidos pela Serasa com o retorno pelo TSE sobre a ratificação ou não das informações. E parágrafo 3º. Em contrapartida, a disponibilização pelo TSE das informações citadas no caput, A Serasa emitirá, do Caput, a Serasa emitirá ao TSE a quantidade de 1 mil certificados digitais modelo ECPF A3 com validade de 2 anos, em cartão, com as respectivas leitoras, conforme anexos 1º e 2º. Tá? Aí vem na cláusula 3ª, que diz do sigilo. As partes se comprometem a guardar o necessário sigilo dos dados que se tornarem conhecidos em razão deste acordo. Ou seja, 141 milhões de registros em troca de 1000 certificados por 2 anos. Pois é, a gente fez algumas cálculo. Vamos primeiro, aqui, né? Literalmente um escambo, né? É daí que a gente trouxe essa terminologia, ou esse termo, escambo, que é a troca, né? É a troca. A gente fez uma conta aqui. Me dá um quilo de carne, né? Eu te dou um quilo de feijão. Aproximadamente, a gente estava olhando no site da Serasa, um certificado desse com leitor custa R$310. Se a gente multiplicar isso por 1000 e dividir por 140 milhões, a gente vai ter o valor de informação de cada uma das pessoas, né? Que seria 0,0021 reais. 2 milésimos, eu acho que seria, né, nisso. O valor das informações que cada nós temos pro TSE. E a questão, acho que a gente pode começar até pela cláusula 3ª, invertendo um pouco a ordem, que se diz que as partes vão guardar o sigilo dos dados. Me parece que é um contrassenso essa cláusula, não faz sentido. É, porque lá na cláusula 1ª, né, no parágrafo 1º, né, diz lá que a Serasa pode repassar essas informações aos seus clientes. Claro. E a Serasa é uma empresa que vende, né, que vende consultas, né, a um banco de dados negativo, a priori, né? Sim. A respeito de bons e maus compradores. É. A Serasa também trabalha no cadastro positivo. Sim, exatamente. É por isso que eu disse o negativo, mas o positivo já está... Sim. Já está sendo utilizado, né? Já está sendo utilizado. Há mais tempo do que... Não estou falando no caso da Serasa, mas a gente sabe muito bem que cadastro positivo no Brasil existe há mais tempo do que, de fato, regulamentado. Né? Claro, claro. Esse acordo ele causou, num primeiro momento também, uma reação bastante forte de algumas autoridades. Né? Então, houve algumas discussões, a OAB se manifestou no sentido de que a cooperação com o setor privado é inconstitucional. Posteriormente, no dia 7, a presidente do TSE suspendeu o contrato, né? Ou seja, ele foi suspenso de forma com um caráter temporário, a fim de que se discuta melhor essas situações. Né? E aí houve algumas outras situações, uma das ministras disse que não sabia, e aí a corregedora disse que a presidência do TSE sabia, sim, do acordo. E a maioria das pessoas que se manifestaram, se não a maioria, a quase totalidade das pessoas que se manifestaram sobre esse sentido, advogados inclusive, entendiam pela ilegalidade da passagem desses dados, por entenderem que havia uma violação à privacidade dos eleitores, dessas 141 milhões de pessoas. Mas nós temos também uma exceção, e uma exceção honrosa de um colega, de um amigo, que é o Paulo Sá Elias. Inclusive publicou no blog dele, a gente vai colocar aqui no nosso show notes um pequeno texto, um PDF que ele fez sobre isso, que em síntese ele defende que esses dados seriam públicos, né? São sistemas de informações cadastrais de domínio público e em função dessa publicidade desses dados não haveria nenhum problema de se disponibilizar essas informações dessa forma como foi feita. Né? Então, não apenas ele, a própria ministra Nancy Andrighi também se posicionou no sentido de que seria juridicamente possível, não teria nenhum problema isso, né? E eu acho que daí, a partir daí, embora eu discorde do Paulo, eu respeito muito a opinião dele, mas eu acredito que há outras situações aqui, que a gente vai tratar logo em seguida, né? Que podem levar a gente a entender que não, que há sim a ilegalidade e que as pessoas sim, pode haver a violação da personalidade dessas pessoas e até o mau uso dessas informações podem trazer danos para esse mar de eleitores no Brasil, né, Vinícius? Até Tem uma questão aí, né, Guilherme? Ah, parece que há um tempo atrás a própria Polícia Federal tentou fazer algum acordo nesse sentido. Sim. De ter acesso a essas informações e isso foi negado, né? Foi negado. É. Foi negado. E agora uma empresa privada, uma SA. Sim. Uma multinacional, né? Exatamente. Tem uma sociedade anônima aí, tem. Vai ter acesso a informações que a Polícia Federal não podia ter acesso, ou seja, como assim, entende? Que tipo de... Claro que deve haver diferenças no que foi solicitado pela polícia e no que foi acordado com a Serasa. Eu Sim. imagino que Sim. a polícia teria acesso a bem mais informações do que Sim. somente esses dados. Sim. Mas entram algumas questões, até... Eu não sou da área do direito, né? Então eu me preservo de discutir as questões legais, né? Pontuais. Eu deixo para ti trazer isso à tona. Mas a gente tem uma questão interessante. Se essas informações, se elas são públicas, né? Se são informações de que poderiam ser consultadas publicamente, tal, não sei o quê. Por que limitar essa consulta à empresa Serasa S.A.? É. Assim, quanto vale esse cadastro para a empresa Serasa S.A.? Não, e eu adiciono um outro elemento. É. Se essas informações são públicas, por que que há necessidade de um acordo para que se tenha acesso a elas? Então tem esse detalhe. Eu reconheço, por exemplo, o que pode ser interessante para a sociedade, né? A gente se proteger de pessoas mortas fazendo transações financeiras claro. No mercado, uma coisa do gênero. Claro. Mas então que se é esse o caso, e o TSE tem essa base e tudo mais, que o TSE então forneça um serviço através de uma API aberta, né, uma interface claro. de acesso aberta, claro. Que qualquer empresa possa, ela tendo os dados da pessoa que está assinando o contrato, que está fazendo uma compra e tudo mais, ela possa perguntar para o TSE, essa pessoa aqui, aí dá os dados dela, ela está viva ou está morta? Se é essa questão, né? Se é essa questão. E aí o sistema diz, não, essa pessoa, ela está viva, inclusive, né, o seu título de leitor lá está regular. Ok, nenhuma, nada demais dizer que o título de leitor está regular. Né, está tudo certo. E aí pronto. Mas essa consulta deveria ser aberta para toda e qualquer empresa. Isso num cenário em que se imaginasse a possibilidade de que essas informações possam sim ser fornecidas e que elas não sejam protegidas. Mas notem que no exemplo que eu estou dando, seria mais restrito do que tem nesse acordo. Uhum. Eu acho que daí, na minha opinião, nesse caso, o TSE não forneceria o número da inscrição eleitoral, embora seja algo que... Depois a gente vai discutir essa questão de poder ser usado isso em outro lugar, né? Sim, mas o número da inscrição eleitoral não forneceria nome, não devolveria dado nenhum, apenas confirmaria ou não se aquela pessoa existe, se ela, né, continua viva. Basicamente isso. E aí eu não vejo aí nenhum, a priori, assim, uma primeira reflexão, eu não vejo nenhum problema para a privacidade de ninguém e isso poderia ser aberto. Né? Só que a empresa recebe os dados, com um conjunto de dados lá e confere se a pessoa existe ou não e se ela existe, se o título dela está ativo ou não. Está ativo, ok, pronto. Mas me parece, como tu mesmo disse, me parece que esse acordo ele é um pouco mais amplo, né? Há uma série de outras questões, inclusive a relação com o nome da mãe e retorno de alguns outros, da filiação, né? Isso, o que diz no acordo aqui é o seguinte, o TSE entregaria a Serasa as seguintes informações, nome do eleitor, número e situação da inscrição eleitoral, além de informações sobre eventuais óbitos. Tá? Então, essa seria a informação que seria entregue pelo TSE, a Serasa. E aí tem um E aqui, né? E validação do nome da mãe e data de nascimento, conforme anexo primeiro. Então, validação aí não seria algo que... o TSE não teria que informar o nome da mãe ou a data de nascimento. O Serasa enviaria uma consulta dizendo, eu tenho esse nome da mãe aqui e tenho essa data de nascimento, confere. Né? E aí eles dizem, confere ou não confere. Então, nesse sentido, a informação em tese, né, em tese, ela não seria enviada ao Serasa, a informação do nome da mãe e data de nascimento. É, a gente até conversou sobre isso, sobre esses aspectos operacionais, né? Eu te joguei essa pergunta, te jogo ela novamente. Não acho que faltou um pouco mais de questões operacionais, como isso vai ser feito? Há uma breve menção ali no acordo de que isso deveria ser feito nos estritos moldes das regras técnicas definidas pela secretaria, mas me parece que faltou um pouco de questões operacionais nesse sentido, como vai ser feito, exatamente o que, que vai ser retornado. Parece que ficou um pouco vago algumas dessas questões. Aí eu acho que a gente teria que ver esses termos técnicos, essas regras, né, que o TSE tem, para ver que regras são essas, né, técnicas para fornecer a informação. Mas o que a gente pode deduzir daqui pelo que eles colocam, né, falando de servidor do Serasa, que faz a consulta e tal, o que a gente entende aqui é que vai existir no sistema do TSE uma interface, né, de software, né, um web service da vida, uma coisa desse gênero, que o Serasa vai consultar, vai utilizar para acessar as informações, para fazer as consultas. Então tu vai ter que ter, tu tem uso de link, tu tem banda, tu tem servidor, tem serviço, claro, a ser mantido, tem uma série de coisas, e todos os nossos dados mais esse serviço que o TSE vai fornecer à Serasa, que esse web service, essa infraestrutura, tudo isso foi trocado por 1.000 certificados por 2 anos. Enfim, eu li em algum lugar aqui sobre essa questão também, que haveria uma desproporcionalidade, ou ainda se questionou se é proporcional a troca dos dados de 141 milhões de pessoas por 1.000 certificados. E não é simplesmente os dados, sabe? Não é simplesmente os dados. É um acesso contínuo ali, né? Sabe aquele termo enriquecimento da base de dados? Sim. Né? É exatamente isso. Um cadastro desses, que a cada 2 anos ele é confirmado, digamos assim, né? Porque tu vai lá, vota, aí tua situação eleitoral, né, fica regular e tudo mais. Um cadastro que é confirmado a cada 2 anos de todas as pessoas que votam no Brasil, ou seja, o voto é obrigatório, né? O quanto vale a precisão dessa informação para um negócio como o que a Serasa S.A. tem? Claro. Ela vive ainda de vender informação, assim como várias outras empresas fazem a mesma coisa. Não estou aqui, né, falando mal do modelo de negócio. Né, mas a Serasa S.A., assim como várias outras empresas que também fazem o mesmo tipo de serviço, elas vivem da venda de informação. E quanto mais precisa essa informação, mais vale. Então, o valor dessa informação para a Serasa é muito maior do que os 1.000 certificados que ela vai fornecer. Com as leitoras, etc. Não interessa. A leitora, tu compra uma leitora por 2, 3 dólares em quantidade. Né? Então, isso não é problema. Essa não é desculpa, né? E o que me parece também importante de se trazer é que a precisão dessa informação que tu coloca, desse enriquecimento da base de dados do Serasa, vai trazer uma vantagem competitiva da Serasa. A gente está falando do, mas para a Serasa. É da Serasa, em relação aos seus concorrentes. Então, a primeira questão que a gente queria tratar, a gente começou a falar sobre sigilo antes, mas eu acho que antes há uma conveniência em fazer isso com a Serasa? Há um interesse público do Estado brasileiro, representado ali pelo TSE, em fazer isso com a Serasa? Porque se há realmente um interesse público de fazer com que se evitem fraudes, assumindo que não haja nenhum problema em compartilhar esses dados com empresas privadas, né? Mas assumindo que haja um interesse público, se há isso, né, e eu acho que é bem discutível, mas se há esse interesse, isso deve ser disponibilizado, como tu colocou antes, não sei se tu já falou aqui, mas uma API pública. Isso, uma forma pública para todo mundo poder acessar. Exatamente. Qualquer empresa desse ramo, claro, aí teria que se ter uma resolução nesse sentido, o cumprimento sem dúvida. Não é simplesmente tão simples assim, né? Então, esse é o ponto. E em relação à publicidade, até só para trazer, eu não vou ficar lendo esses dispositivos legais aqui, mas o regramento dessa troca de informações, ele é complexo, não é algo tão simples assim. A gente tem uma lei de 1985, que é a Lei 7444, que dispõe sobre a implantação do processamento eletrônico no alistamento eleitoral, na revisão do eleitorado, e dá outras providências. E coloca especificamente que a administração e a utilização dos cadastros eleitorais em computador vai ser feito exclusivamente pela Justiça Eleitoral, né? Ou seja, a administração e a utilização dos cadastros eleitorais eletrônicos. Então há uma definição aí de uma certa exclusividade do uso dessas informações para fins eleitorais. Uhum. Pode fazer essa leitura da lei também. E junto com isso, a gente tem uma outra resolução de 2003, resolução 21538, que estabelece também algumas questões procedimentais sobre quais dados vão ser trocados, né? Diz que não vão ser fornecidos dados de caráter personalizado, né? E ao referir o que seriam esses dados de caráter personalizado, informações personalizadas, ele fala sobre filiação, data de nascimento, profissão, estado civil, escolaridade, telefone e endereço também. Então me parece que essa questão da filiação e data de nascimento também ficaria fora do próprio da própria regulação que o próprio TSE se coloca e se limita a esse respeito. É, Guilherme, nesse sentido, cara, exatamente por essas questões que tu levantou, até me surpreende isso ter sido feito sem maiores cuidados, ao meu ver, uhum. Sem uma discussão maior a esse respeito. Porque pegou todo mundo de surpresa, né? Uhum. Chegou a sair no Diário Oficial da União e custou a todo mundo se dar conta, incluindo a gente, custou um monte de gente se dar conta e começar a discutir isso aqui. Sim. E aí forçar uma resposta, né, das pessoas responsáveis por esse acordo. Sim. Então, e o que acabou culminando na própria suspensão, né? E aí, não o cancelamento, mas não suspensão. Foi, né? Ele está cataléptico, não morreu ainda o acordo. Pode voltar a qualquer momento. Pode voltar a qualquer momento. A questão é que outro ponto, né, em que é fornecido o nome do eleitor, o número, né, do título eleitoral e tudo mais. Data de nascimento. Não, aí tá, em tese isso não é fornecido. Isso é só para na validação. E na validação, em tese, na validação seria: Serasa informa o nome e a data de nascimento que ela tem nos seus cadastros, uhum. E o TSE diz está certo ou errado. Isso assumindo que nos dados não vão ser passados, né? Eu não sei se isso está completamente entendido. É, aí, assim, fixado. O parágrafo 2º da cláusula 1ª diz assim: poderá haver cruzamento de dados previamente fornecidos pela Serasa com retorno pelo TSE sobre a ratificação ou não das informações. E aí, essa ratificação tem que ver como é que ela vai ser feita, né? Ou seja, ela simplesmente confirma, não, é isso mesmo? Ou se ela diz, não, não é isso, o dado certo é esse. Ou a Serasa poderia fazer tentativas e erros ali para chegar um dado? Acho que já é um pouco difícil, mas... Uhum. Mas isso é uma preocupação. Se o TSE fornece a informação, não diz se está certo ou errado. Ah, está errado e o certo é esse aqui. Uhum. Aí já foge de uma simples validação. Né? E o fato de informar a inscrição eleitoral, o número, né, é um problema, título, porque, né? O número do título é utilizado como autenticação em vários outros sistemas. Assim como o CPF, né? Assim como o CPF. Ah, que o CPF é público. Sim, é público, só que com o CPF da pessoa e o nome dela, tu consegue cancelar a linha no serviço de linha telefônica dela. Essa é a questão que eu queria tocar, sabe? Essas autenticações, né, esdrúxulas aí, feitas com dados que... Sim, sim. O que eu acho que o debate é interessante e eu acho que torna o debate mais profundo é discutir essa questão do público-privado, né? Eu não acredito, eu realmente não acredito mesmo que seja tão simples. Esses dados são públicos e podem ser usados como bem entender. Eu acho que a doutrina moderna da proteção de dados pessoais já superou esse debate e já vem entendendo há bastante tempo, desde lá do caso do Tribunal Constitucional Alemão, lá de 1983, do censo alemão, de que existe esse direito de autodeterminação informativa, ou seja, possibilidade que a gente tem de decidir sobre o destino e o uso dos nossos dados, eventuais questões envolvendo consentimento, ou seja, a gente precisa autorizar para que determinados dados sejam autorizados. utilizados, né? E principalmente também, a gente sabe que mesmo um dado público, se ele for utilizado por uma finalidade distinta para, da qual ele foi recolhido, o titular daqueles dados pode sofrer algum dano. Uhum. E o exemplo é justamente essa questão do uso de dados pessoais como autenticadores. Nota, o debate não é esses dados são públicos ou são privados. O debate deve ser esses dados são pessoais. Eles se referem e identificam pessoas. Então, não me parece que é só isso. Ah, os dados são públicos e a gente já consegue consultar isso no próprio site do TSE. Mais ou menos. Né? Uhum. A gente precisa dar determinadas informações, a gente precisa preencher um CAPTCHA ali, né? Para aqueles códigos de letras e números. Ou seja, ele é público, mas ele é limitado a um acesso por vez. Então, há uma limitação funcional, né, daquela tecnologia que limita o uso a uma consulta por vez. Uhum. Então, não. Essa questão da publicidade, ela é delicada, ela é mais ampla, a meu ver, né? E essa questão da limitação da finalidade, né, e da limitação da tecnologia também, do limite técnico, também deve ser observada, né? Então, isso que eu acho que, claro que a gente está falando aqui, todo mundo está dizendo que isso, todos os advogados, à exceção do Paulo, se colocam contra isso, né, mas eu acho que a discussão justamente não é apenas público-privado, é muito mais profundo. A própria necessidade de recolher esses dados, né, a gente retorna à questão da viabilidade ou não de por que o Serasa? Essa é uma das perguntas que a gente colocou aqui, né? Por que com o Serasa? Por que não com outras empresas? Se é o interesse público, tem que ser para todo mundo. Né? Sim. É uma questão de confirmar se a pessoa está morta ou viva para evitar fraude, então que seja um serviço aberto para toda a sociedade. Claro. E não precisa nem ser pelo TSE, né? Não precisa nem ser pelo TSE. Me parece que não seria o TSE o responsável por prestar esse serviço público. Mas se quiser... Se é. Já que eles estão com tanta vontade de prestar esse serviço, né, se eles quiserem prestar, que prestem assim, que prestem, número um, né, não dando informação dos eleitores, como nem nome, nem número do título eleitor, nem nada, né, fazendo apenas uma validação. Né? Ah, não, os dados de identificação das pessoas estão certos. Ou seja, o nome é esse, a mãe é esse, né? Só confirma. Né? Então, para ajudar a evitar fraudes em bancos, na hora de se comprar alguma coisa, etc. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Não passa informação nenhuma, só valida a informação. Né? Sim. E número dois, faça disso um serviço público. Um serviço que qualquer empresa possa ir lá, se cadastrar, ganhar uma chave lá para fazer a consulta no sistema, né, e integrar os seus sistemas para... Aí sim nós vamos ser, a sociedade vai ser beneficiada. Mas não... aí eles têm também a questão das pessoas com o mesmo nome, né? A justificativa de saber o nome da mãe seria para evitar os homônimos lá, né? Mas aí você confirma, né? Você tá fazendo um contrato com alguém, você pede os dados para ela. Alguém está comprando alguma coisa na tua loja, pede, me dá o nome da tua mãe, não sei o que, eu vou verificar os dados, pronto. É uma validação, eles não têm que fornecer o dado, a informação para ninguém, entende? Não tem que O TSE teria que apenas validar, só apenas dizer certo ou errado. Isso seria suficiente para lojas né, e demais empresas terem algum controle para saber se a pessoa está... Existe ou não existe, alguma pessoa morta lá que está sendo... É uma fraude, uma coisa desse gênero. E a questão de ser público... Qualquer empresa vai lá, se cadastra, pega uma chave lá de consulta e faz consultas lá no TSE, pronto. Agora, trocar esses dados por certificados digitais, por 1.000 certificados digitais por 2 anos, isso é um escambo, assim, que... assim, quem parou para montar esse acordo aí, eu te contar, qual é o valor mesmo que tu viu do 1A3, se eu for comprar no site? R$310. R$310, né? Se eu pegar esses R$310 e multiplicar isso por 1.000, né, eu vou ter R$310.000. Certo? Isso. 300, o que é uma economia de R$310.000 para o TSE? Ah, a gente, não, para o TSE. Ah, a gente não tem dinheiro para comprar 1.000 certificados, então nós vamos a gente não tem R$310 mil para comprar 1.000 certificados que a gente precisa, então vamos entregar todos os dados dos nossos leitores para a primeira certificadora que nos entregar aí 1.000 certificados. Não, é uma coisa absurda, outra, né, assim, é que nem eu chegar... Já existe uma autoridade certificadora para o ACJUS lá, que poderia muito bem emitir esses 1.000 certificados. TSE, claro. Né? Pelo amor Ou uma de outra Deus. Certificadora vinculada. Não. R$310 mil. Isso se justifica, né, montar toda uma estrutura e tudo mais, permitir que uma empresa privada específica acesse os dados e tal, por uma economia de R$310 mil? Eu não consigo acreditar. E aí eu fico, coloco aquela minha frase, né? Ou eles são muito ingênuos, ou a gente é muito ingênuo. Né? Porque o quanto vale essa informação, o que está envolvido aí, o R$310 mil não é nada nessa história toda. Então, assim, não é nada perto do que vale essa informação para uma empresa como, por exemplo, a Serasa. Então, eu realmente não consigo entender essa troca, entende? Até eu comentei contigo quando a gente estava se preparando para o podcast, que eu lembrei daqueles programas de TV que tinha muitos anos atrás, em que a pessoa ficava dentro de uma cabine sem ouvir nada, né? E ela acendia uma luz e tinha que dizer se ela queria ou não queria. Né? E aí eu lembro até hoje de uma situação que uma pessoa tinha uma casa, né? Você queria uma casa, ela aceitou a casa, sem saber que era uma casa, mas estava com a casa, né? Aí ofereceram para ela uma bicicleta, se ela queria trocar a casa por uma bicicleta. Ela, sim, sabe? Então, me parece que aconteceu isso com o TSE. Ah, você quer trocar os dados de 140 milhões de leitores por 1.000 certificados por 2 anos? Sim, sabe? Uma coisa feita sem pensar, sem análise, sem um mínimo cuidado. E assim, e basta a gente olhar, basta a gente pegar o preço do site, é o preço de um certificado, se fosse eu ou tu, Guilherme, pessoa física, ir lá comprar. Claro. 1.000, né? Você vai ter um valor menor. Vai ter um valor menor. Né? Mas se nós fôssemos comprar 1.000 certificados A3 pelo site, né, sem nenhuma negociação à parte, seriam R$310 mil apenas. E é essa economia que o TSE estaria fazendo com esse acordo. R$310 mil. E, na verdade, é menos do que isso, porque o TSE vai ter que disponibilizar um serviço com um servidor, né? Uma máquina, sim, com um serviço, sim, rodando, para fazer consulta, sim, e não sei o quê, link para essas consultas. Claro. Né? A gente não sabe qual vai ser o nível de pesquisas que vão ser feitas. Né? Tem porque se os dados não vão ser transferidos, eu acredito que vai ter uma validação meio que constante ali do Serasa. É, exatamente. Então, o TSE não está economizando R$310 mil, está economizando menos do que isso. Tá. Porque está fornecendo toda a infraestrutura. Então, eu realmente, para mim, assim, é uma coisa que eu deixo essa pergunta no ar. Né? Eu acho interessante que tu não está colocando nem, tu não está nem chegando ainda na questão da proteção de dados pessoais, né? Está falando apenas sobre a conveniência, conveniência administrativa disso, né? Sim, sim. A gente não precisa nem ir muito mais além, é verdade. Precisa muito além. Basta, assim, claro que tem todas as questões da proteção que a gente já colocou, que a gente já discutiu. Claro. Mas eu não consigo entender, assim, eu devo ser, assim, muito inocente, sabe? Muito inocente, muito burro para não entender a vantagem desse negócio aqui para o TSE. Assim, devo ser. Né? Ou eles são muito inocentes. Essas resoluções aqui que eu coloquei antes, eu vou colocar tudo lá no show notes, a gente vai colocar no show notes, elas estabelecem tem até uns provimentos também que estabelecem a padronização de passagem de dados, de acesso ao cadastro eleitoral, mas aqui eles colocam, por exemplo, que isso pode ser feito por alguns partidos, por órgãos judiciais, né, com base em uma ordem judicial, ou seja, há uma finalidade bem delimitada. Né, até para a questão de busca, eventualmente busca de crime de lavagem de dinheiro, ou seja, investigação criminal também envolvida nisso. Uhum. Então, há uma finalidade bem específica, e aí eu já vou me encaminhando para as minhas conclusões, né, ressalto o debate referente à proteção de dados pessoais, ele não é um debate apenas da privacidade, é mais... Isso significa dizer o seguinte, que o debate da publicidade e o dado ser público ou ser privado ou estar protegido, ele não é suficiente para a gente tratar no assunto de proteção de dados pessoais. Basta a gente lembrar, inclusive, eu posso invocar aqui o chamado direito ao esquecimento, que envolve justamente a deleção e o apagamento de informações públicas em função da proteção de dados, da proteção da intimidade, até da proteção da própria personalidade. A gente está falando aqui de direitos da personalidade. Isso é muito mais amplo e mais profundo. E, ao mesmo tempo, além dessa discussão da inviabilidade do fornecimento desses dados por violar os princípios de proteção de dados pessoais, há essa questão que tu levanta, que é da conveniência. Uhum. Se isso realmente é de interesse público, e assumindo que se a gente diminuir a forma e os tipos de dados que vão ser validados, digamos assim, né, diminuir um pouco a extensão disso, se isso é de interesse público, esse serviço deve ser público. Porque senão o governo vai estar dando uma vantagem econômica e uma vantagem competitiva para essa empresa que todos os seus competidores e as empresas que atuam nesse mesmo ramo não vão ter. E isso também é uma boa discussão. Uhum. Né? Mais pano para manga. Mais pano para manga. Essas são as minhas considerações finais. Quer fazer mais alguma ou já está satisfeito? Não, eu estou satisfeito. Eu quero só esperar o que vai acontecer, os dobramentos e que outras... E que outras iniciativas desse mesmo tipo vão aparecer ao longo do tempo, hein? É. Quantas estão nas gavetas aí esperando para aparecer no Diário Oficial da União, hein? É, vai saber, né? Eu encerro aqui o Omar Kaminski, que é um advogado do. Ele tem o Twitter Internet Legal. Ele falou, para finalizar, né? Finalizo com a frase dele, ele diz, ao comentar essa notícia, ele disse: agora só falta os dados da Receita. Vamos lá. Vamos lá, né? Então tá, eu agradeço a audiência de todos, agradeço a atenção e nos encontramos no episódio 33, no próximo episódio, no episódio 33 do podcast Segurança Legal. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.